moçada de São Paulo. Se veio aqui pra terminar de vez, por que tá com esse perfume, usando a roupa que eu te dei? Tá meio tarde, são 15 pras 3. O táxi te deixou na porta e já foi embora. O que sei que é, eu sei. Eu já consigo ver as suas intenções. Tá tentando testar as minhas emoções. Acha que sou cardápio de variedades. Cê pede o mesmo de sempre, mata a sua vontade. Ai de você, se um dia esse jogo virar. Ai de você, se um dia eu deixar de gostar. Ai de você, se um dia não ligar e não te atender. Cotovelo vai doer. Ai de você, se um dia esse jogo virar. Ai de você, se um dia eu deixar de gostar. Ai de você, se um dia não ligar e não te atender. O cotovelo vai doer. FRJ Produções, meu parceiro Júnior, repertório novo. Tá meio tarde, são 15 pras 3. O táxi te deixou na porta e já foi embora. O que sei que é, eu sei. Eu já consigo ver as suas intenções. Tá tentando testar as minhas emoções. Acha que sou cardápio de variedades. Cê pede o mesmo de sempre, mata a sua vontade. Ai de você, se um dia esse jogo virar. Ai de você, se um dia eu deixar de gostar.